Salvador, muito boa noite, é o Sam Mike Dragosta. Baixa número 251 na escuta da torre. Prossiga, torre. Acabei de modificar o documento, senhor. Confirme como recebe a torre nessa frequência 285 agora. A clareza não está tão boa como a anterior. A anterior estava mais clara. A intensidade está boa. Dá para dizer aí 3/5. 3/5, sim, agora? Parece que melhorou um pouco. 4/5. Sim, graças. Salvador, muito bom dia, Oscar. Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, bom dia, prossiga. Mike Bravo Oscar, se encontrar no pátio. No pátio remoto, posição 14. Posição autorização de reboque para o pátio 1, posição 1 do pátio 1. Muito bem, Mike Bravo Oscar. O senhor está no pátio 3 ou no pátio principal? Estou no pátio principal remoto, assim. Pátio principal remoto, na posição 3. Sim, então o senhor está na remota do pátio principal, na posição 13. E que reboque para o portão 1 do pátio principal, é isso? Afirma sim. Gente, então está autorizado o início do reboque até através do portão 612, ok? Chame através do portão 612 para seguir o reboque, Mike Bravo Oscar. Esse Mike Bravo Oscar. Para através da minha dúvida. retorno. Mike Bravo Oscar, condições de agilizar até o portão 1? Afirmativo, Mike Bravo Oscar. Gente, Oscar, agilizando na medida do possível, chame o término no portão 1 do Mike Bravo Oscar. Sim, muito obrigado. Controle, muito bom dia, Golf e Oscar, Tango na escuta. Golf e Oscar Tango, prossiga. Golf Oscar Tango se encontra na posição remota de número 14. Solicita autorização de reboque até a ponte móvel. Golf Oscar Tango, qual é a sua posição? Rebota de número 14. Gente, vamos lá. O senhor está no pátio principal ou no pátio 3? Pátio principal, senhor. Gente, então o senhor está na remota do pátio principal e quer ir para o portão 9 do pátio principal, isso? Positivo, senhor. Autorizado, o Golf Oscar Tango da remota do pátio principal para o portão 9, mantendo a escuta constante a ponte 4, ao termo. Muito obrigado. Sim. Tiver aqui acionamento, chama 6251 na posição 4. Cada 6251, em coordenação com a equipe de solo, passando agora a cauda, eu tenho um Airbus da TAM, que está sendo rebocado para o portão 01. Assim que eu mesmo livrar a cauda, você tem livre pushback acionamento no portão 4, chame tanto para o táxi 6251. Quem chamará após a aeronave da TAM rebocada até agora, Leandro? Controle Golf 11 Capitango. Bom, Golf 11 Capitango, o Torre de Salvador ainda está na sua escuta, prossiga. Golf 11 Capitango, informa finalização de reboque até a ponte 4, um bom dia, muito obrigado. Golf 11 Capitango, confirme qual foi a sua posição de parada, portão 4. Estava na pátio principal, rebota 14. Gente, o senhor me informou o término do reboque no portão 4, é isso? Não, senhor, ponte 9, ponte 9. 9, obrigado, gente, obrigado. Obrigado, senhor, um bom dia. Obrigado, Oscar. Obrigado. Bom dia. Para o Tati, você não é 625, não? Está com autonomia 45, para o B116, até na Galeão. Aluno no meio, Galeão, 0405, copiado. Poxa, 625, no táxi aprovado, à direita, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4. Chame pronto para a decolagem no ponto de espera da pista no 0, 625, não. Demorar, pronto. na 6251, né, torre? Prossiga, 6251, eu acabei de trocar o equipamento de novo, confirme como recebe a torre. 5/5. 5/5, grato, chame pronto pelo código. Camarada, chama aí. Ok, sem problema. Era pronto, aí o senhor pode autorizar para a autorizado, senhor. A linha é decolar. O vento agora é de 300 graus com 03 nós, ajuste 1014-6259. 6251, eu decolando aos 4-2, chame agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia. Bom dia. torre. Salvador, Sun 3597. 3597, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 014, cheque trem. Aí, sim, irmão. Sim, chame e encontre embaixo do trovado para proteção de pouso, Sun 3597. Passagem travada, Sun 3597. Sun 3597, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Autorizado, pouso no zero. No sete, no solo aos 55, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 04, Sun 3597. Já liberaram a direita, Alfa e Juliette, 04, Sun 3597. Salvador, bom dia, o voo 196-1900 da Rio, informação professora de Copa Galeão 360. Galeão, bom dia, voo 1961. Correção para o Salvador 1961. Salvador, voo 1961.